em relação a Ele. E o Espiritismo nos traz Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito. E o pobrezinho de Assis acrescenta que a castidade forçada é prejudicial. Paulo disse que é melhor se casar do que se abrasar, se consumir nas labaredas dos instintos. E o próprio Dalai Lama, o homem sorriso, teve a oportunidade de afirmar que, quem sabe, no futuro, muito em breve, não seria muito belo e muito bom que o futuro representante dos tibetanos, o futuro Buda, fosse uma mulher. Então, meus amigos, hoje queremos tratar da questão da homossexualidade, do homossexualismo. Vamos tentar identificar algumas das possíveis causas para esta experiência evolutiva. A homossexualidade não é uma tara, não é um pecado, não é um castigo de Deus, não é uma doença, mas uma experiência evolutiva, afirma o nobre tribuno Divaldo Pereira Franco no seminário Sexo e Obsessão. E elencaremos algumas das possíveis causas conforme o seminário Sexualidade e Evangelização, realizado em Brasília pelo confrade Alberto Almeida. Ele relaciona causas expiatórias, causas espirituais, causas psiquiátricas, causas psicológicas, causas sociais e mesmo causas motivadas pela educação e pela cultura. Vamos analisar cada uma delas. Na questão das causas psiquiátricas, a medicina já tem como certo que sociopatas,